Muito bem. Eu já imagino que você deve estar querendo saber, né, sobre os valores do tratamento, tá? E vou passar todas as informações para você aqui agora, tá? E como eu gostei muito de conversar com você aqui, você me respondeu, né? Você me falou um pouquinho mais sobre você, sobre suas dores, e eu quero te ajudar a vencer isso de uma forma definitiva, de uma vez por todas, tá bom? Então, eu vou fazer algo muito especial para te ajudar aqui, tá? Eu vou falar para você agora sobre as nossas ofertas que está disponível para a gente hoje. Você adquirindo 2 meses de tratamento, né? Você vai estar ganhando mais 1 mês de tratamento grátis, tá? E essa oferta, ela está saindo hoje, né? Por R$ 297. Ela custava R$ 500, tá? Mas hoje para você, eu consigo fazer a 297 à vista no boleto ou no Pix, ou então você pode parcelar esses 297 em até 12 vezes no cartão de crédito, tá bom? A gente também tá com uma outra promoção aqui, né? Onde você vai adquirir 3 meses de tratamento, tá? E vai estar ganhando aí mais 2 meses de tratamento grátis, tá? Dando aí um total de 5 meses de tratamento. E essa oferta está saindo por R$ 397 à vista no boleto ou no Pix, ou você pode parcelar esse valor em até 12 vezes no cartão de crédito, tá bom? E a gente também tá com uma oferta aqui especial, né? Que é por um tempo maior, que é onde você adquire 6 meses de tratamento, tá? E vai estar ganhando mais 4 meses de tratamento totalmente grátis, tá? E essa oferta está saindo por apenas R$ 697, à vista, no boleto ou no Pix, ou você pode parcelar, né, em até 12 vezes no cartão de crédito. Para você ter ideia, essa oferta custava R$ 1.200, mas hoje para você eu consigo fazer esses valores que eu te falei acima, tá? Eu vou até deixar aqui embaixo os banners da promoção para você entender um pouquinho melhor, tá? Sobre os valores e as formas de pagamento, tá bom? Porque eu quero muito te ajudar a vencer esse desafio, tá? Eu sei que você está sofrendo há muito tempo com isso, mas eu quero de verdade te ajudar.